te pedir, molda minha alma, espelhe meus maus pensamentos. Eu necessito tê-lo no controle. Assume a minha direção, conduz a minha vida. Sozinha sou uma ovelha vulnerável ao mal, mas contigo tenho paz e proteção. Mesmo que eu passe pelo vale da morte, sei que tu não soltarás a minha mão. Me dê forças para resistir.